começa! Minha carreta treme, treme! Alô, Kiko! Não basta ser grande, tem que tocar forte. E a mãozinha pra cima, quem tá solteiro? Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Assim comigo! 5, 4, 3, 2, vamos começar! Mais pólvora! Hoje não. Todos a bordo. Joga a mãozinha em cima, em cima. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey, vai, vai, oh. Vai, vai. Hey, vai, vai, oh. Hey, oh. Pra cima, oh. Pra cima. Hey, joga, joga, joga, joga, joga. Deixa tudo no solinho. Quem é sincero, quem nunca pulou a cerca, bota um bracinho pra cima que eu quero ver. Quem tá muito feliz nessa noite especial, bota um bracinho pra cima. Assim, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na mão, na mão, na mão. Vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser. Neguinho, é assim. Explode o bagulho. Corno, bota o bracinho pro alto que eu quero ver. Quem já levou um chifre, bota o bracinho pra cima. Quem já meteu um chifre, bota o bracinho pra cima. A parada é assim, ó. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece. Mas ela quer o seu fofeto. Ela quer dar pra batido. Ela quer o seu gostado. Ela quer o Fernando. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. A jogada na minha cara. E aí, Lula, meu parceiro? DJ Lohan que tá tocando. E na batida. E na batida. E na batida. E na batida. Bora pra cima, pra cima, pra cima. Joga em cima, joga em cima, joga em cima, joga em cima. Prepara, neguinho. Preparem o canhão principal. E aí, neguinho? Canhão principal pronto. Então vamos! Todos os canhões. Explodir. treme, treme, é muita onda. Carreta treme. Meu amigo Lula. E aí, meu brother? Tamo junto. Carlos Felipe. Buraque é sound. Obrigado com muito carinho. Valeu, Buraque. Equipe Mata Fuga, o Veloz de Santa Maria, obrigado Breno, alô Helder, e quem sabe vai cantar! Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Explode o bagulho. Olha o mata-frango de salva. Ah, mata-frango, meu Deus. É muita onda, ué. Super. Esse Bruno Lima, gravações é muito onda. Alô, Júnior. Eu me sabotei, o copo dessa piranha. Eu me sabotei, o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Loucos por farra. Um abraço pra vocês, obrigado meus loucos por farra. Com Cassiano na treina. Ai que gata. Ai que puta. Eu viajo nela. Eu tiro onda com ela. Deixando no solinho. Tá na comitiva, tá aí nos freitas. Obrigado com muito carinho com a gente, fazendo o T da carreta. Treme, treme. Vinte mora. Que o bagulho é doido. Aqui é pressão. Spider alto-falantes. Quem tem Spider tem mais potência. Amplificadores Sound Digital. Seja bem visto por todos. Deixa no solinho, vai deixando no solinho. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha em cima, mãozinha em cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, da mão, da mão, da mão, da mão, da mão, da mão, da mão, da mão. Mano Bruno Lima! Olha o piscininho! E aí, Lula? Cura a parada! Mais pólvora! É muita onda! Aquecimento, vai! Aquecimento, vai! Aquecimento, vai! Farra. Um abraço do Rafael Cassiano, obrigado, valeu! Te escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita, com cheiro de amor. Quem sabe canta! Um beijo bom, o toque mais suave, você tem a chave do meu coração. Mora, se liga! Treme, treme. O som dos moleques doidos. Treme. Essa moral e calcinho. Físico e diguinho. sabe o que? Gostoso pra mexer. Aquecimento pras gostosas. Pode começar a descer. Pode. Pode começar a descer. Pode. Pode começar a descer. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Tu vai fuder no céu, piranha. Dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. Dentro do helicóptero. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? É. DJ Big Show pro E na batida, na batida, na batida. Quem sabe canta, canta, vai. Amor, eu sofri tanto sem você. O quê? Não pensei que um dia fosse te perder. Ei, em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a sua. Quem sabe vai cantar pra ficar bonito. Você me perdeu e agora chora. Como é que é? Vai, vai, meu amor, chegou a hora. Eu... Bora, Júlio, plataforma! Já te esqueci, não quero mais. Cê é parceiro. Show produção. Ele é foda. DJ Mike. Rafael Cassiano chega, olha o que a mulherada fala. Rafael Cassiano chega, olha o que a mulherada fala. Prepara tudo que a pressão vai subir. Vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Vai subir. Vai subir. Vai subir. Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, a pressão vai subindo na treme, treme, vai subindo, tá pegando fogo. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, é assim, ó. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Deixa na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Vai chamando, vai chamando, vai chamando, vai chamando, vai. Chama. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Deixa no solinho. Deixa no solinho. A parada é mais ou menos assim, assim, ó. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora e vem pra treme. Batidão, vai. Que saudade da minha ex, que saudade da minha ex. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Não era um problema e hoje tem só que fumaça, é só de graça que sabe. E na pressão, mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que tem. Quem tem no ranking tá tocando. Pega o dinheiro, mas não fica apaixonada, sou romântico. Como tu estás, hein, bicha? Veja o que? Manda a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Quebra de lado e pina pro alto, é isso que gostosa. Aquecimento! Até porque, gente, próximo sábado, dia 7 de dezembro, é a gravação do DVD nacional da Carreta e também do Paredão Treme Treme no ginásio municipal, estacionamento do ginásio municipal de Marituba. E vocês são os convidados para os especiais para ir curtir. Sábado, dia 7, de dezembro, em Marituba, a gravação oficial do DVD e também do filme que conta a história da carreta e do paredão treme-treme. Nem Solanzinho! Isso mesmo, Cassino! Dia 7 em Marituba e dia 8 em Castanhal! E pela primeira vez, as duas maiores potências de som do norte do Brasil e do mundo, Carreta Treme-Treme e Paredão Treme-Treme, gravação do filme da família Treme-Treme, e tá todo mundo convidado, dia 7 em Marituba e dia 8 em Castanhal, meu comandante! Então vamos pra cima que o bagulho tá doido e bonito! Aquecimento, aquecimento! Meu amigo, por aqui é Salge. Obrigado com muito carinho. Aqui com a gente detonando. Bora por aqui. Aquecimento. Deixa na batida, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Aí, Rafael Cassiano! Quem tá apaixonado vai cantar pra ficar legal! Meu parceiro Cabeção! E aí, Cabeção? Banda 007 na parada! Você apareceu, yeah. Não me preparei. Bora, neguinho. Rei do espiriquitinho, esse moleque conhece. Comanda, para. Em você a culpa que não tem. Próximo sábado, Marituba. Domingo em Castanhal. Gravação do DVD da família Treme Treme. Zenildo Miranda, eu tô contigo. Bora, pai! E companhia do meu parceiro Raimundo. Tá por aí também passando pano no movimento. Só de boa! Não vou ficar longe de você. Não vou ficar longe de você. Te achei e não vou te perder. Tô livre pra amar você. Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Mina cabeleireira oficial de bonito já avistada por ali, ó! Obrigado, meu amigo Negão! Ele, o Zé Lacerda, aqui com a gente, curtindo a carreta treme-treme! Por aqui! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Tô possuído agora! Calma! Pega a latinha! Toma uma dose, até porque tu tá com tosse, tá curtindo de boa! Isso! Uma dose! Pra ficar a garganta só o filé! E bora continuar a pressão na treme, assim ó! Toma encaixa da minha botada, botada, encaixa da minha botada, botada, botada, encaixa da minha botada, botada, botada, botada, fica enlouquecida, depois dessa coisa pra cá! Alô, Raí, meu parceiro! Vem embora que o bagulho tá doido na treme! saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Já marcha. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Deixa no solinho, vai deixando no solinho. Vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. DJ Pablo, que detonou no começo da festa, galera carreta. Obrigado com muito carinho, meu Joel, Júnior e toda a turma, JJ. Bora, mina, JJ, JJ, JJ. O Cassiano tá tocando. Cassiano Mago, por gentileza. Essa moral, papai. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Tio Lalá da Mangueira, nome da emoção. Chego ao fim, também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me faz. Quem sabe canta? Ainda tenho seu nome em mim. Olha a KL da barbearia, que de bonito. A mais conceituada, ela que realmente faz a cabeça da galera. Com certeza, aprovadíssimo pelo Rafael Cassiano. Alô, KL, beijão pra você, minha linda. Fala com a gente, tá curtindo na Trime Trime. Ainda tenho seu. Deixa no solinho, vai deixando no solinho, vai deixando, vai deixando, vai deixando. É assim, ó. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. O Cassiano tá tocando, o bagulho tá pesadão. Cassiano tá tocando, o bagulho tá pesadão. E só quem tá solteiro, abre a boca e dá um gritão. Solta a lula. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. A zero grau na área. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Aquecimento das gostosas, que bonito! Como ela tá, como ela tá? Como ela tá toda gostosa. Foi pra academia e vem curtir aqui, ó. Como ela tá toda gostosa. Como ela tá? Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Bora, Fernando, bora, Fernando, bora, Fernando! Tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Loucos por farra! Qual mais quica? Meus loucos! Qual mais quica? Qual vai encarar pica? site CDG Aparelhagens. Alô, Renan CDG também tá aqui na área. Obrigado, meu irmão. Aí eu pergunto assim pra vocês, ó. Deixa na batida, na batida, na batida, na batida. A mulher que tá solteira, pode botar um bracinho pra cima que eu quero ver pra não dar B.O., pra não dar problema aqui na festa. Aquela mulher que não depende do homem pra porra nenhuma, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão, assim, assim, assim, ó. E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Alô, Vinícius Correia, de Nova de Monteiro, anda curtindo a carreta, treme, treme. Essa vai. Música do Fernando, sente só. Esse é o Fernando. Tem meu respeito. O moleque é brabo. As mina tão dando pra ele, ainda tá pedindo obrigado. Esse é o Cassiano. Tem meu respeito. O moleque é brabo. As mina tão dando pra ele. Quero nem saber, moleque! E quem é sincero, bota o bracinho pro alto que eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima, balança, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, solta o som. Eu nem sei de quem é essa festa. De quem é, Júnior? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Cassiano, invadimos de peneira. E comemos varai xereca, varai xereca. Bora por aqui, a salve! Agora ele é! Carreta treme, treme. Cheguei! Oi, cheguei! A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Bora, KL! Só tapa na cara. Deixamos pra você, minha linda! Aqui com a gente, curtindo o Cassiano da Treme Treme! Alô, KL! Fazendo a cabeça da galera em bonito! Se eu te contar, você não acredita nas ideias. Comi a dona da festa. Essa era aniversário dela. Comi a dona da festa. Essa é a parada. Aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, peguei, não gastei nada. E o melhor de tudo é dar rasteio. Uma pra casa, e o melhor de tudo é dar rasteiro. Uma pra casa, e o melhor de tudo Mussolino. É dar rasteiro. Uma pra casa. Essa é pras mulheres gostosas. Sente só. É o troco, é o troco, é o troco. Ela, vem, vem, Caçula vai chamar ela, vem, vem. Olha o Fernando chama ela, vem, vem. O Cassiano chama ela, vem, vem, vem. Atenção toda morena, melhor que você não tem. Atenção toda loirinha, melhor que você não tem. Atenção toda morena, melhor que você não tem. Atenção toda loirinha, aquecimento, você não tem. Sentar é melhor que tem, dançar é melhor que tem, descer é melhor que tem, você tá de parabéns. Dançar é melhor que tem, sentar é melhor que tem, descer é melhor que tem, você tá de parabéns. Dançar é melhor que tem, sentar é melhor que tem, descer é melhor que tem. Quero nem saber. Parabéns. Você... Alô, Bruno Lima Gravações. É a Dream Dream. Que isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round. Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredão. Se prepara aí. E a mãozinha vai em cima. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando. Meu amigo Lula, preto. Vem cá, Lula. E entre vem cá, elas Lula. Tá rolando um atrito. Calma, é teu som, Lula. Vai no samba, no samba. Qual é teu som? Carreta treme, treme. Vai começar o combate. Vai, Lula. Vem, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Vem, soca. soca, soca, toma. Esse Lula é muita onda, meu irmão. Bora pro segundo round, daí. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai começar o combate. Vai. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate, vai. Lucas Mofarra, obrigado com muito carinho aqui com a gente. Tá na frontal da carreira Treme Treme. Meu parceiro Buraquinha Saúde. Alô, Buraquinha. Spider Alto-Falantes. Quem tem Spider tem mais potência. Amplificadores Sound Digital. Seja bem visto por todos. E quem tá muito feliz nessa noite, bota o bracinho pra cima, bota a mãozinha pra cima, as duas mãozinhas passando energia positiva. A torcida do Flamengo tá feliz da vida. Bota o bracinho pro alto, bota pro alto, balança pro lado, pro outro, faz o T, faz o T, faz o T, faz o T, carreta treme, treme. A noite está cada vez melhor. Tá melhorando. As minhas pernas já, já vão dar um nó. O meu sangue já ferveu. A minha onda já bateu. É separador. Então, então, então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai, sai da minha. Sai da frente que o bagulho tá doido, minha carreta! Olha o Ramon, Renanzinho e o Fábio! Tá todo mundo representando bonito! E a gente vai pra cima da galera! Everybody's going to the party, have a real good... E doida! E doida! E doida! E doida! In the desert, blowing up. E doida, e doida, e doida. É muita onda essa carreta treme, treme. Bora, Júnior, plataforma. E joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão, é assim! 10, 9, 8, 7. Terça-feira tem a live, 6, e o bagulho vai ser doido! 5, MC Serginho! É que você quer? Mais pólvora! Família Zero Grau aqui com a gente. Obrigado, Zero Grau. Tá todo mundo curtindo. Carreta treme, treme. Eu marcho rumo à eterna glória. A mãozinha em cima. A mãozinha em cima. Vai, vai, vai. E aí, Felipe, meu parceiro? Qual é a parada, Felipe? Primeiramente, quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem tá solteiro hoje, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Segundamente, quem vai trabalhar muito chapado, muito doidão de ressaca, bota pra cima. Quem vai acordar 2 da tarde, faz barulho. Terceiramente. Vigilância noturna, em 4 bocas, organização. Meu amigo Nelson. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Esse é paradão. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora e vem curtir. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo. Quem tá tomando uma latinha muito gelada, pode botar a latinha pra cima. Quem tá tomando água, pode botar pra cima. Quem tá tomando uísque, bota pra cima também. Gente, terça-feira, às 20 horas, vai ter a live da Carreta e do Paredão Treme Treme. Você pode acessar aí na fanpage Carreta Treme Treme. A gente vai anunciar os mais novos DJs do Paredão Treme Treme. E os DJs que vocês conhecem, DJ que tem nome e sobrenome como Rafael Cassiano. A gente vai anunciar os mais novos integrantes do Paredão, da família Treme Treme, Paredão e Carreta. Até porque é só uma união. A gente vai anunciar terça-feira na live, 8 da noite. Então você que vai ficar aí conectado no Facebook, nas redes sociais, a partir de 8 da noite, terça-feira, tem a live da Carreta e do Paredão Treme Treme. Você pode assistir, pode conectar no som, no Paredão, que o áudio é de qualidade especial pra você. A gente vai anunciar aí os mais novos DJs do Paredão Treme Treme. Vamos curtir! Alô, Kiko! Essa é a parada, meu irmão! De corpão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Vai! Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo, dinheiro no bolso e time. Como é que é? Como é que é? Eu vou pro baile da Gaiola, na intenção de beber. Te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu, te faço a proposta. Toma. Ih, meu irmão, acabou o óleo do gerador, papai. Acabou o óleo do gerador, pelo amor de Deus. Alô, Kiko, providenciar óleo pra galera, providenciar óleo aqui no gerador que tá acabando. E a gente vai tocando pra galera, assim, ó. Não te afoba, meu irmão. Balancinho. Quem é afobado come cru e quente. Mante. Eu sempre digo: muita calma que vocês não são de 7 meses. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá. Cadê o palmeirense? Palmeirense? Quero ver tu dançar agora, vai. Que é por meu... E aí, palmeirense? Bora ver. Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilo, não vingou. Bora, cabeção. Vai sair do chafão. Tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Ele já me olha torto, né? Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem 100. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem 100. Cê quer ver eu trair meu bem? Carreta treme, treme. Igual ela só uma, igual. Vamos dançar. Quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem cem. Banda 007. Já tocou, não te afamo, meu filho. Qualquer um em meu lugar É fã dos varões, né? Daria do jeito que tá, você ficar carente, eu te uso e te deixo. Vai pegar a gatinha e vai dançar, meu irmão. Quero ver, vai. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte. Bora, cabeção! Ser discreto. Banda 007, meu irmão. Tem corpo que teoricamente tinha que ser. E aguardem, gente! Apenas um MC Pierre e Carreta Treme Treme. Mais uma do cabeção! Quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais, como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais? Por aqui é a Salge e a sua primeira dama, Melanie. Obrigado, meu brother. Mais do que um ser. Valeu, por aqui. Só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Banda 007. Acordei mais uma vez embriagado, e o seu cheiro impregnado na minha roupa. E aí, Lula? Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você deu corda e o coração. Júnior Plataforma! Porca. É o nome da emoção na Treme Treme. Minha saudade já tinha tomado. Pega o Rafael Cassiano e o Fernando. Não é doido, meu irmão. Fronteira, Norte e Sul. Faltou coragem pra dizer que não. Bebê, ligue, parei no seu colchão. Simbora, vai. Entro apaixonado, saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Bebê, ligue, parei no seu colchão. Entro apaixonado, saio arrependido. Ama por dois, só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Deixa no solinho, deixa no solinho, deixa no solinho. É só na manha, é só na manha. Solta Cassiano. Zero grau na área. Romeu, a voz que apaixona. Quem cai uma vez vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra... Calma, não te afoba, meu. Se você sentisse o amor do tanto que você sabe fazer, se me... Esse moleque dança muito, tá doido? E me dá prazer, mas você vem e vai. Eu querendo algum... Carreta Treme Treme. Você fica milo, milo, me iludindo. E eu fico no, fico no... Simbora, vai. Barca aí. Salamanha. Você fica milo, milo, milo. Jefferson é a primeira em cima dama. Larissa do 11 aqui com a gente, fazendo o teste. Treme, treme. Valendo. Manda 007. Quem tá solteiro, quem tá casado, quem tá apaixonado, vai curtir, legal! No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. Vamos dançar! E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar nem... Eu mariscando vocês dois aí, né? O coração não tá mais aceitando. Só metade do seu time. Jogaram a rede, tá? E é uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua. Mariscando, tô sabendo. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade, aqui amante. amante não quer ser amante. E é uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Como é que é? Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Vai. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu som, sei lá. Até pra o seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar. E aí, Raimundo, qual é a parada, meu irmão? Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Carreta, treme, treme. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quem sabe vai cantar e pode dançar. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. O quê? E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Dançar, vamos dançar. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceita esse emprego de cobaia. E deixa na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, assim. Acelerou, acelerou, acelerou, acelerou. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Bora, Cassiano! Pra se falar de amor, tem que se amar. Como é que é? Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Por aqui é saúde! Você feriu, é parceiro, meu irmão. Sentimentos. Olha o Breno, o Helder, o Kleberson e minha equipe Mata Fuga, vê nós aqui na área. Outro amor, outro amor, outro amor. Bora, Cassiano! Rafael Cassiano é quem vai tocar. Só na mãe, só na mãe. A música já foi batizada, Alanzinho, como hino do Fernando Treme Treme. Já batizou, não tem jeito. Essa é do Fernando e quando toca, ele dá mau valor, meu irmão. Assim. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou só não. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou só não. Pra namorar comigo tem que entender. Sabe por quê? Sabe por quê? Vai em cima! Hey! Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. Porque eu amo a cachorrada. Eu amo a cachorrada. Eu amo a cachorrada. Bora, buraquia, São Gê! Pablo Mix, obrigado com muito carinho, tá aqui com o Cassiano. Alô, Pablo Mix! Eu nasci pra cair, sabe por quê? Sabe por quê? É assim, ó! Que se diz, que se diz. Já não tomo veneno, porque ele mata. Eu tomo cachaça, bebo que vai brinquedir. Eu bebo que nem água, Didinho. Vamos, cachaça. Zé Liberato, Júnior, forrozeiro todo. Próximo sábado, Marituba. Domingo, Caxanhã. Salão, Rogério B. Eu tô no Faroeste, Zé Zé cantou. Matei, já vou. Expresso, que é babô. Bora pra Giovanni. Black se Deus. E até tentei namorar, mas não deu. Voltei pra Paris, aqui sou eu. Tô até com pena dos parceiros amarrados. Que só sabe sair se for com uma mulher de lado. Vai! Bora beber. Tá namorando, vai ficar. Bora beber. Bora! E quem tá namorando, vai ficar. E eu vou virotar. Sem ninguém pra trabalhar. E se quiser me acompanhar, parará, pachá. Me detonando. Meu parceiro Zé do Conde, galera da Praia Grande, São Paulo. Galera do Corra na sexta-feira, menino. Assim, ó. Não sei mais o que fazer, tenho vontade de beber. Eu tô me arrependendo. Final de semana em casa, trancado com a namorada e a galera na cachaça. Meus amigos, que besteira. Papai me deu conselho e eu de boa. Aquecimento, vai! Tava no paraíso e entrei na prisão. Por favor, alguém me tira dessa situação. Vou ligar pro 90 pra me socorrer. Tô querendo beber. E liga pro 90 pra me socorrer. Meu amigo Thiago Lucena, Tormento de Capanema. Bebê, valeu, meu irmão! Pro 90 pra me socorrer. Bora, Thiago! Tô querendo beber. E liga pro 90 pra me socorrer. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Repertório novo, papá! Faz tempo que a gente tá ficando e o coitado não percebe. Uma mulher assim como você não é qualquer um que merece. E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você tava suadinha, eu te dei uma chupadinha, você arrepiou. Vamos dançando pra galera, senhor! Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Gravando tudo SCD de milagre. Bora se ligando! É mais de uma semana que eu tô te ligando e você não atende. Te mando mensagem, você visualiza e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Como é que é? Desse jeito você vai acabar com a minha vida. E quem sabe vai cantar. Homem, alô, dono do bar. Puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar. Bora por aqui, a salge! E desce mais uma cerveja. Meu parceiro, tamo junto. E não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar. Puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja. Que hoje não tem saideira. Como é que é? Traz cachaça aqui pra mesa. Treme, treme. Bruno Lima Gravações. Baquinha. Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Amor, já que me ensinou a ver. já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, bora ver, como é que faz pra te esquecer. Aquecimento, vai! Vamos ensinar inglês pras novinha analfabeta. Vamos ensinar inglês pras novinha analfabeta. É open, é checa, é open, é checa, é open, é checa. É open, é checa, é open, é checa, é open, é checa. Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu. Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu. Eu ouvi o tchugu. Senta no piru, vai ouvir o tchugu. Vai, senta no piru, vai ouvir o tchugu. Você tá no piru, aí eu rio tudo. Você tá no piru. Vamos ensinar inglês pra novinha analfabeta. Vamos ensinar inglês pra novinha analfabeta. Olha, vamos ensinar inglês pra novinha analfabeta. Vamos ensinar inglês pra novinha analfabeta. É open, é open, é checa, é open. É checa, é open, é checa, é open, é checa, é open, é checa. Bora, buraquê, saúde! Se tu não aprendeu, eu vou ensinar. Buraquê, manda um abraço pro Negão, o Valdeir também, o Adilson. Tá todo mundo detonando com a gente aqui. Senta, treme, treme. I love you, tudo. Treme, treme. Senta no piru, I love you, tudo. Senta no piru, I love you, tudo. Senta no piru, I love you, tudo. Bora, treme, treme. Spider Alto-Falantes. Quem tem Spider tem mais potência. Amplificadores Sound Digital. Seja bem visto por todos.